O SEAT de Foz do Iguaçu atendeu no início da noite desta segunda-feira, por volta de 20 horas e 50 minutos, o piloto de uma motocicleta não identificada que foi vítima de uma queda do veículo que pilotava na Avenida Garibaldi, próximo ao CTG Charrua. Maicon Aparecido da Silveira, 26 anos, foi encaminhado à casa hospitalar com ferimentos considerados graves, porém sem risco à vida. Relatou ele que, ao passar por um buraco na avenida, acabou cortando o pneu da moto e, sem controle, o veículo caiu no canteiro central, a poucos centímetros de um poste de energia elétrica e uma árvore. A moto foi retirada do local por terceiros, pois, segundo uma pessoa que pediu para não ser identificada, tinha problemas com a documentação. O pelotão de trânsito nem chegou a ser chamado para o registro da ocorrência, deixando este fato, a exemplo de muitos outros, sem entrar para as estatísticas. Sem o boletim de ocorrência, não é possível fazer o acionamento do seguro DPVAT, o que diminuiria os custos para a comunidade, tendo em vista que a vítima foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Municipal, que é custeado com dinheiro público. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.